7 golos no Nacional Passos de Ferreira. Europeus de pista coberta, Rui Silva está na final. E no ténis, Portugal está a uma vitória de marcar presença na próxima ronda da Taça Davis. Estes são alguns dos motivos de destaque da edição de hoje do Desporto Antena. Viva com a Antena Web o fulgor e a sinceridade da canção tradicional portuguesa. Alma Lusa, o seu programa de música tradicional portuguesa que vai para o ar na Antena Web entre as 15 e as 18 horas. Alma Lusa, com Carlos Bonaparte, entre as 15 e as 18, aos sábados, aqui na sua Antena Web. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. Bem-vindos a mais uma edição do Desporto Antena. Hoje é um dia agitado para o desporto português. Estão a decorrer em França os europeus de pista coberta e daqui a pouco vamos trazer-lhe o resumo do primeiro de 3 dias, essencialmente sobre a comitiva portuguesa em Paris. Mas antes, o caso que está a dominar o futebol à escala europeia. José Mourinho quase que sofreu uma tentativa de apunhalamento, ou melhor, a tentativa foi mesmo concretizada, mas não chegou a atingir o técnico português. O ódio por José Mourinho está, em Espanha, a tomar proporções no mínimo surpreendentes. O apunhalamento só feriu um dos membros da segurança de José Mourinho, que acabou mesmo por receber assistência médica. José Mourinho não se apercebeu. Isto aconteceu a 25 de Fevereiro, mas só hoje a cadena SER, e depois desta informação ter sido divulgada a José Mourinho, só hoje a Rádio Espanhola, a empresa espanhola cadena SER, divulgou mais pormenores sobre os acontecimentos. Tudo aconteceu quando no aeroporto o treinador José Mourinho estava a dar uma sessão de autógrafos. Um dos seus seguranças foi apunhalado porque não conseguiu o apunhalador chegar a José Mourinho. As câmaras de vigilância do aeroporto filmaram tudo e agora a identidade do agressor está a tentar ser. Estão a tentar descobrir a identidade do agressor. José Mourinho, como é lógico, está sem qualquer ferimento. Apenas há esta informação de que José Mourinho sofreu uma tentativa de apunhalamento. Felizmente não houve danos maiores, nem para o técnico português, nem para o seu segurança atingido. Ainda assim, sem grande gravidade. Europeus de pista coberta. Dia em grande para o português Rui Silva, que se qualificou para a final dos 3 mil metros. O português ficou em segundo lugar na primeira ronda de qualificação. Conseguiu o objetivo em 8 minutos, 2 segundos e 69 centésimos. Menos 30, ou melhor, mais 33, do que Mufará, o britânico, que ficou em primeiro, completando a prova em 8 minutos, 2 segundos e 36 centésimos. Na segunda ronda de qualificação, o azerbaijanês Ali Ibrahimovic conseguiu a prova, ou melhor, conseguiu concluir a prova em 8 minutos e 36 centésimos. Na terceira e última ronda de qualificação, foi o francês Yohann Durand, que se classificou para a final. Venceu esta terceira ronda dos 3 mil metros, concluindo a prova em 8 minutos, 1 segundo e 24 centésimos. A portuguesa Sara Moreira, que esta semana foi mediática devido ao erro da Federação Portuguesa de Atletismo, está mesmo a concorrer nos 1.500 metros. Ficou em quinto na sua ronda de qualificação, conseguindo concluir a prova em 4 minutos, 10 segundos e 65 centésimos. Ainda assim, um recorde pessoal para a portuguesa. Quanto a Patrícia Lopes, chegou às meias finais dos 400 metros, mas acabou por não conseguir ultrapassar esta fase. Quanto a aos outros portugueses, o destaque foi logo de manhã para Marco Fortes, que ficou em segundo na ronda de qualificação para a final do levantamento de pesos, mas não conseguiu, depois, na final, mais do que um último lugar. 19 metros e 6 centímetros foi tudo o que conseguiu Marco Fortes à terceira tentativa. O vencedor desta prova, o conquistador da medalha de ouro, foi Ralf Bartels, que conseguiu o levantamento de pesos a uma altura de 21 metros e 16 centímetros. Quanto à prova de 3 mil metros, voltando então ao destaque do Rui Silva, realizar-se-á amanhã às 15h50, hora de Lisboa. Na mesma altura também estará a decorrer a final dos 1500 metros, onde marcará a presença, ou na qual marcará a presença, a portuguesa Sara Moreira. Antenoeb, do esporto. Rumo à Taça Davis, Portugal conquistou hoje uma importante vitória no ténis. Rui Machado precisou de mais de 3 horas para vencer Martin Klizan, mas conseguiu em 5 sets. 6-4, 6-4, 1-6, 2-6 e 6-4 foi o resultado destes 5 parciais, com o português praticamente com uma vitória já garantida, mas a cair no terceiro set e a demonstrar algumas fragilidades. Rui Machado venceu esta prova e junta-se a Frederico Gil, que já havia vencido ontem por 6-2, 6-2 e 6-1, o eslovaco Lukas Lako. Portugal poderá já amanhã garantir presença na próxima ronda da Taça Davis e defrontar a Suíça. Para isso, a dupla de pares, Frederico Gil e Leonardo Tavares, só precisará de vencer a outra dupla eslovaca, composta por Michael Metinac e Filip Polasek. E o Sporting Clube de Portugal anunciou hoje o número que faltava para compor a totalidade da equipa técnica de José Conceiro, treinador do principal escalão do futebol leonino, ou seja, as camadas séniores. Oceano é o nome que faltava para compor toda a equipa técnica. José Conceiro, que sucedeu a Paulo Sérgio depois dos maus resultados da equipa leonina, já tinha à disposição, aliás, José Lima, José Colano e Vítor Silvestre. Oceano Cruz junta-se agora à equipa técnica já amanhã. Até hoje era selecionador nacional das camadas mais jovens. Oceano era um jogador habitual na equipa do Sporting Clube de Portugal, sobretudo entre 84 e 90, onde chegou vindo do Nacional. Jogou mais de 400 vezes de leão ao peito e em vários desses jogos oficiais pelo Sporting Clube de Portugal, levava também a braçadeira de capitão. Assim, Oceano Cruz regressa à equipa do Sporting Clube de Portugal para completar a equipa técnica do futebol sénior do Sporting Clube de Portugal. E por falar em nacional, realizou-se ontem a segunda meia-final da Taça da Liga. Faltava apenas um jogo para saber quem iria defrontar o Sport Lisboa Benfica na final da Taça da Liga em abril, no Estádio Cidade de Coimbra. É o Passos de Ferreira. O jogo acabou em 3-4. Em apenas 90 minutos marcaram-se 7 golos, um resultado invulgar no futebol português. Na Madeira, foi a equipa visitante a primeira a marcar. Os pacenses marcaram a passagem do minuto 26 por intermédio de Maicon, que introduziu a baliza, aliás a bola, na baliza de Bracali. O segundo golo da partida surgiu 9 minutos depois, mas para a equipa do Nacional, que restabelecia a igualdade por intermédio de Diego. Ainda antes do intervalo, mais 2 golos. Ao minuto 42, Pizzi para a equipa do Passos de Ferreira, e ao minuto 45, mesmo ao cair do pano, foi Luís Alberto que marcou para os nacionalistas. A equipa alvinegra viu-se novamente a perder por intermédio de Rondon, à passagem do minuto 53. Pizzi fez 4 minutos depois o quarto golo para a equipa passense e deixava a equipa de Passos de Ferreira, da capital do móvel, com uma vantagem mais tranquila. 2-4 era o resultado que se registava à passagem do minuto 57. Mas a caminhar para o final do encontro, a equipa do Nacional ainda assustou com um golo de Gentil, através da marca de grande penalidade. Mas só um susto. Não houve mais golos e, portanto, a equipa do Passos de Ferreira foi até a Madeira conquistar uma importante vitória para marcar pela primeira vez presença na final da Taça da Liga, onde defrontará então o Sport Lisboa e Benfica, que, recordemos, venceu na passada quarta-feira, dia 2 de março, a equipa do Sporting Clube de Portugal, por 2-1, no Estádio da Luz. Esta semana, uma notícia veio ao público dando conta de que a FIFA pretende passar a controlar mais os jogos amigáveis entre equipas e seleções. E tudo aconteceu porque, no final do ano de 2010, uma falsa equipa do Togo realizou um encontro particular com a equipa do Iémen. Ora, a 18 de dezembro de 1921, aconteceu também um encontro muito especial do futebol. Era o primeiro encontro de Portugal frente à Espanha. E o primeiro encontro da seleção portuguesa. Estávamos no final do ano de 1921. Há 3 anos e meio que havia acabado a Primeira Guerra Mundial. Uma guerra de qual Portugal e Espanha haviam saído relativamente ilesos. Ora, Portugal estava a postos para realizar o seu primeiro encontro como seleção nacional. Um encontro oficial. Seleção nacional entendia-se então na altura que era uma reunião dos melhores jogadores portugueses em Portugal. Descartava-se aqui a presença de estrangeiros ou de portugueses a jogar fora de Portugal. Era um jogo importante que se realizava em Espanha, já que em Portugal não havia tantas condições como no país vizinho para a realização de um encontro desta magnitude. Em Portugal já se realizavam encontros de futebol organizados desde 1906, mas Espanha já desde 1902 que tinha um campeonato e uma seleção ativas. O encontro começou então às 3 da tarde. Portugal alinhou com Carlos Guimarães, do Clube Internacional de Futebol, na baliza. Depois esteve com Ribeiro, Reis, do Benfica, Cândido Oliveira, da Casa Pia, Alberto Augusto, do Benfica, Jorge Vieira, do Sporting, António Pingo, do Casa Pia, João Francisco, Vítor Gonçalves, do Benfica, José Manuel Gralha, da Casa Pia e Augusto Lopes, da Casa Pia. Alinhou ainda Artur Augusto, do Futebol Clube do Porto. A equipa de Espanha foi primeira a marcar. Aos 5 minutos, já a equipa espanhola se via a vencer por intermédio de Meana, num golo marcado ao 5º minuto do jogo. 5 minutos envolvidos e Alcântara, que alinhava pela equipa castelhana, fazia o 2-0, num jogo em que pouco importava quem ganhasse. Era o jogo de estreia da seleção portuguesa, notoriamente mais frágil e com menor consistência. E não foi com surpresa que, ao minuto 60, a equipa espanhola chegasse ao 3-0 novamente por intermédio de Alcântara, que assimizava neste encontro. Alberto Augusto foi o marcador do tento de honra para a seleção das esquinas. Já se contava o último quarto de hora para o término do encontro quando, à passagem do minuto 75, Alberto Augusto, do Sporting Benfica, fez o 3-1. Foi assim que se realizou o primeiro jogo da seleção portuguesa, uma seleção que comemora este ano 90 anos de vida. Uma seleção que já vimos vencer, muitas vezes, em jogos pouco prováveis e deslizar também em jogos nada esperados. Portugal, a nossa seleção, continuará sempre a surpreender-nos, uma vez pela negativa, outras vezes pela positiva. Mas de uma coisa possamos ter a certeza, haja o que houver, quando Portugal joga, Portugal para. E para por aqui também a edição de hoje do Desporto Antena, voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Fique bem, bom fim de semana e até lá!